Água, luz, remédio, transporte, alimentação, educação, telefone. O restante também é no seu nome, que o poder público não te devore. Canibais, corruptos, ladrões, covardes, quanta hipocrisia. Se o povo é quem decide, tá valida a chamada democracia. Protesto só tem dos honestos, será que a natureza do político é bandida? Tudo isso vai terminar um dia, acredito que Deus é a justiça. Sem preguiça, vou suportando até que o senhor me tire do véu. E pra glória me desloque, tá todo mundo em choque. Meu Deus do céu. Choque, choque, choque. Tá todo mundo em choque. Choque!